Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu. Um, dois, três, vai! Olha só, olha só, olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Uma só, olha só, olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. A Super Pop detonando. Tá acabando de chegar no pé, aquele na quilô. Cordão é 24K, na humildade eles venceram. Olha a pegada dos moleque. Águia. Cheiriza. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o... Bora viajar, minha família! Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você, yeah. Só não nega. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava, percebi que amava. E quem sabe vai cantar. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Eu vou te assumir. Por aí você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo. E agora? Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Agora, DJ Ellison. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Bate, bate, bate, vai. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Quem tá feliz joga o bracinho em cima, bracinho pra cima, bracinho. Bora, DJ Ellison! A pontaria no pistão vai começar. A pontaria no pistão vai começar. A putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Um, bola pra... dois, três, o que que é bom? estourei logo o Xandão. Resinei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu, hein? Ela de Prada, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o vinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as valentes que comanda aqui. E deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida. DJ tá muito louco. Empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Você me perdeu agora. Bye, bye, meu amor, chegou. Não quero mais você. E o quê? Acabou. Não sei mais. O tempo não quis ajudar. Bora pra cima! Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só. Só quem tá solteiro canta, vai, vai. Mas... essa aqui que tá na boca, ó. E fiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E fiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, volta a caixota dela, vai. Fala pra elas assim. Dá pro papai, dá. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá pra mim. Titi Lohan que tá tocando pra quem tão chegando. cheio de tesão, mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, pula no bico, vai, relaxa no bico, pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Vai, pula no bico, vai, relaxa no bico, pode ficar tranquilinha. Pico do Perente também tá aí com a gente, um abraço pra você e toda a galera, meu irmão, pode crer. Tá de volta, né? É mesmo. Hoje toda a galera de Santa Isabel do Pará também tá com a gente. E logo mais estaremos lá em Santa Isabel, sim! Com a... caras, hein? Aqui na frente, comandando tudo e mais algumas. Alô, minha equipe, manda chuva! Pode crer. Nosso parceiro Cauê também tá de aniversário. Aquele abraço pra você, Cauê. E também, para um minuto, hein, Ronzinho? É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. Na pressão e as novas. Todo mundo muito louco, muito louco! Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melly! Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. E aí? Você tá só se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apagamento. Rodrigo e a Roberta, pode crer, viu? Eu vou pra cima. Os moleques da Kenner também aqui no Ninho. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega funk som. Eu vou pra cima. As molecas já estão na pista. As molecas já estão na pista. As molecas já estão na pista. Tarde Pop Live. Alô, Sargento Alberto! é o pop. Esse Tarde Pop Live. Aqui, meu irmão. Aniversário do nosso parceiro Cauê Richard. Acho que é Cauê e o Richard, né? De aniversário hoje. E toda a panelinha Futebol Show. Um abraço, Playboy, Thiaguinho, Pinto, Robigol, Ruanzinho, Igor da Nike, Igor do Verende, Manduca. Todos os panelinhas Futebol Show. Show, show. A todo mundo aí, meu irmão, pode crer. E o Batistão também aqui na minha direita não poderia ser diferente, né? Bora que o pop tá no circuito! O águia voou, voou, o águia voou, voou, deixa voar. Picadão, picadão, dão, pop live que toque, solta o batidão. Picadão, dão, picadão, dão, pop live que toque, solta o batidão. Produtora Matrix. Acabou de conversar fiada, é o pop na parada. O águia tá passando, tá com garra molada, novinha assanhada. Aí o nosso parceiro Fábio Barão também tá aqui presente. Picada, alô, Fabinho! Alô, Estrelinha. Alô, Papito. Vocês também sempre com a gente, hein? Alô, Rodriguinho. A equipe 5 tá de volta também. Pode crer, meu irmão. O águia voou. O Rodriguinho voltou. Deixa voar. Chefe. É bom demais. Comentou com os amigos. Maneirinha, é bom demais. Porra, uma vez, a piranha pede mais. Chefe, é pai, chefe, chefe, é pai. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais. Daquele jeito, chefe, chefe, é pai. Chefe, chefe, é pai. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe, chefe, é pai, chefe, chefe, é pai. Depois que empurra. E na alegria. E já já, rapaz, já voltou. Eita, já já. O anão também daqui presente, grande anão! Ele na companhia do nosso amigo Quiabo, alô Quiabo! E as rainhas, o top da baladinha tá aí também, né, meu irmão? Pode querer aquele abraço no você e toda a galera da baladinha, dia 13, a festa aniversário deles, hein? Alô, minha amiga Eduardo Bonanza, alô, do... É dia 13 no rancho, hein? Acima que vai ser assim! Hoje eu vou sair. Olha o cadeirante, hein? Deixar o som me levar. Tá ali. Meu Dieguinho, da Fiel, o Louro da Mike, o Adriano Silva e a sua Fiel Silverangura, meu irmão. Alô, Patrick Lopes, Alan Farrista, Juninho Silva, o Edinaldo Lopes, alô, Romulo. E também o Alexei dos Camaradas, mais novo contratado da Panelinha Futebol Show, né? Já que você tá aqui em cima, eu tô no ouro, né, meu irmão? Aqui, presente, um abraço pra você com muito carinho, valeu, hein, meu irmão? Roger, é preciso jogar gelo, mano. Fronteiras. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. O que você quer? Na cama ou na lama. Eu respiro. Eu respiro você em qualquer lugar. Alô, Fábio Barão. Será que eu só faço o bora amanhecer, meu irmão. Alô, Avril da Bicada, um abraço pra você, galera aqui da esquerda, também com os manes. A nossa família Dinheiro, a nossa família Daniela de Castanhal. Os arrepiados também, alô, Nilcinho. Olha as fiéis aí, garoto. Banda Amazon. Alô, gente, aqui comigo. Gente, alô, Ronald! Bate palma e faz o S. Vem, vem, vem, vem. Bate palma e faz o S. Vem, vem, vem, vem. A família é pop, o Pará é pop. Eu sou do pop também. Super, super pop. Tarapa, tarapa, DJ Elis e Juninho. Agora vou tocar. A família é pop, o Pará é pop. Eu sou do pop também. Alô, meu parceiro Cururu, toda a nossa família, meu irmão. Pode crer. DJ Valmi. Valmi.

pensa que TH é molequinho. Vê se ela pensa que os cri eles são bobinho. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Vê se ela pensa que o DJ ele é bobinho. Vê se ela pensa que TH é molequinho. Vê se ela pensa que os cri eles são bobinho. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. E as nossas divas também estão todas aqui com a gente, todas as meninas aqui do ladinho da gente. DJ Juninho Light também está aqui presente. O Matheus, galera do WhatsApp. DJ Mariano do Frequência. Os moleque é liso. Aí, Manduca! Paparazzi, tá de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Quem sabe canta? Paparazzi, tá de olho. O Alan BD 40 L, o Marcão, Malu Silva e Dona Panelinha aí, ó. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Os moleque é liso, ah, os moleque é liso. A história começou assim, vi os vida louca contando din-din. Um rapper gringo brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da OP. Lançar um carro nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquiri Calvin Klein, a tomela forte e as notas que vai. E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai. Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer. E se você... Novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Nosso advogado Vitor também tá aqui. O centovante nato, meu irmão. Alô, Vitor! Alô, Marcelo do Rock, meu irmão! O Levi daqui presente, o Pato, Paulinho, Anderson, Gabriel. Os caras doidos, doteiro, também presente, vem igual a pó, vem toda a família tapando! É pra tu obedecer, bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer, bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, ó, novinha, é tudo de bom. Oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh. Bota o copo pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Olha os meus favoritos do pop! Todo mundo aí! Bota o copo pro alto. Os seguidores e o Gabriel Vida Louca, lá do Tauá. Também o Edielson. A galera do Tauá, meu irmão! Vamos beber. Traz a dança! Traz a minha dança, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Sobe Xandão, sobe Xandão, sobe Xandão, Xandão, Xandão. Essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na banca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vê que tá tudo liberado e eu tô de fação. Empina aí novinha, rebola e vem quicando. Pede pro Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa. E essa aqui, ó! Peraí. Só quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima, só a torcida do Paysandu. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão paraense? Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde? E quem bota fé também que o Paysandu vai passar pra próxima fase do... na Copa do Brasil. Mas bora lá! Quem é do clube do Remo também vai cantar! Só quem é do Leão! E bota bota fé no leão também na terceira aí. Bota a mãozinha pra cima. Mãozinha. Mão. Eu quero só a torcida do leão primeiro. Só a torcida do leão. Só quem é do Remo, vai. Agora só quem é do Paysandu canta. Pode crer. O show do Fabi Lailê. Bora, divas! Prepara pro dia 7 aniversário delas! E a nossa galera da Baradinha do Jurunas sempre com a gente, meu irmão, pode crer! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. De velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi de... Rocha, rocha, rocha, vai. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Quem é 1% vagabundo aí, bota o Brasil pra cima. Mas quem é 99% sincero, mas que hoje tá solteiro, hoje tá solteiro, pega a tua gata e vai dançar assim, ó. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. coisa boa pra acontecer ainda hoje. Aqui no Cangalha, daqui a pouquinho tem aniversário. O aniversariante do mês de maio, DJ Juninho! Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim. Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vai. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui. Pra você e toda a equipe, garoto, todo mundo aí juntinho. Alô, Juninho Laje! Um abraço do Elison Marinho. Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim. Ele ama. E agora que não tem mais nada. Agora, papai. Diz que morre de amor por mim. Super Pop! Agora, depois de ter chorado e... Obrigado, família Pantanal. Também daqui presente com a gente. Um abraço com muito carinho. Valeu, hein, meu irmão. Diretor Neto! Rodrigo e Roberto. E agora, papai? Vai! Vai saber que o um dia eu bebi asas livres. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração. Na manhã! Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila. Lai, lai. Depois que já não. Fala, Paulinho do Sabatino, como é que é, garoto? Se você ficou mais frio, meu inverno parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora fala que me ama. Alô, que amor? Alô, meu parceiro, não! Diz que morre de amor. Tá aí com a gente também, né, não? Aquele abraço pra você, papai! Galera de Maria! Garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Nariga, também tem presente. Alô, Nariga! Marituba te quer, meu irmão. Bazuca, também presente. Tem muito que fazer, tem poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando. E a Lanzinha do Passinho! Você tem que entender que amor esmeu. Aí o empresário é Lanzinha agora. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão... Hoje tá meu aniversário da Amandinha, Amanda das Meninas da Cúpula. Um abraço pra você, Smoke, Lailson, Spike, da internet. Tá aí, alô, Spike! Vou compreender porque você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Tô te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar. Elison. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás tem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Tão traidor, me faça esse favor. Nossa GDP, live aqui presente, Cão da Curuzu, Pato Doido, aí a poetisa também presente, diretor Neto! Você vai se acostumar, voltando o Rodrigo, vai ela quem vai e o gradeador, né, meu irmão? Não vai mudar, ah. E vamos... De parado não, a galera vai é pra cima. Viajando, viajando. Vamos lá, família. Nilde, o Anderson. Um abraço pra você, dona galera. A Estrada Tormento, o Ian. E os DJs do Sons Automotivos de Marituba. Alô, Angílio Pressão. Juninho do Whisky. E toda a galera de Marituba. Rapaz, tem uma galera de Marituba muito fiel aqui. Pode crer. Um abraço. Quero carinho, um abraço. Me dá, por favor, no meu romance. Rogério do Uno Paradão, aqui presente. Vamos, Rogério! Homem do Frequência Liberal, né, meu irmão? Pro cinema, você não vê. Bora, chocolate, bota bebê, meu irmão! Ao invés de prazer, me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. É o Águia de Fogo.